fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro sem choro. No porto baixo é touro. Traga de tudo um pouco. Um pouco me deixa louco. Estava já bem de olho. As milhas já caiu no posto. Se engana olhando o bolso. Cai no ponto do lobo mal. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Sem choro. Fecha com ouro. Fecha com nós. Nessa porra, no claro ou no escuro. No claro ou no escuro. Nós fecha nessa porra, no claro e no escuro. Nós fecha nessa porra, nego de gel. É sério, chave de ouro é mestra. King Kong fazendo uma festa. Me encontrei uma brecha. Mas bebe da minha bebida comédia. Sei que meu rap não presta. Mas bebe da minha bebida comédia. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Mas fecha com ouro. Mesmo no vermelho, cê é doido, isso aqui é o tiroteio. Não sabe por que veio, não sei por que ainda rima. União dos gorila, nego, nós domina. Querem tirar uma casquinha, mas eu já tô com a minha. Então foda-se, vadia. Eu disse, foda-se, vadia. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha, nós fecha nessa porra. No claro e no escuro. O DG, nós é o futuro. Nós fecha nessa porra. No claro e no escuro. O DG, nós é o futuro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro. Fecha com ouro sem choro. Fecha com ouro. Fecha com ouro. Fecha com ouro. Fecha com ouro. Fecha com ouro, né? O DC. Brazy, sem. Fecha com ouro.